chame cruzando o prolongamento de decolagem da pistola 7, onde será transferido para o controle de Salvador. Mativo, iniciou curva direita, passa no prolongamento da 17. Tráfego Robson 44, pela rotatória, o César. Oscar Mike Uniforme, prossiga. Militar que chama para o cruzamento. Oscar Mike Uniforme. Está visual com o campo, está a 5 milhas. Poderia chamar a torre? Torre 18-6. 18-6, grato, Serra. 03, passou no cruzamento da 17. Torre, o Papa Tanguinha, que Serra, Serra. Olimpo 03, ciente, chame o controle de Salvador, frequência 199.35. Sono 1935, Olimpo 03. Oi, Papatango Yankee Serra Serra. Papatango Yankee Serra Serra, prossiga. Está visual com o campo, está aqui no setor de Raul de Freitas, a gente tensiona pelo litoral, exceto o cruzamento da 28. Zero. Estou a Nordeste. Aqui em Lauro de Freitas. Gente, acione e transforma a posição normal. Estou sem contato com a visualização aqui do repetidor. Está acionado, 0134 a 1010. O tango de Brava está 2 minutos para pouso. Na visual com o campo, não vai interferir na 17 não. Qual local de estacionamento, tango de Brava? 4-4-4. Gente, pouse no 44, informa um tráfego na final da 1-0. É um Papa Alfa 3-4. Chama estacionado. Tango de Brava, 120 graus, 13 nosso. Tango de Brava, ciente. Aguarde para o cruzamento, Oscar Mike Uniforme. Passaredo 2230 no solo 58, liberou a direita, solo 121, decimal 9. 10 a 9. Alfa Juliette Terremoto. Juliette Terremoto, 2231. Escuta, o Serra Serra, estamos através norte. Ciente, Yankee Serra Serra, mantém o setor norte e aguarde para o cruzamento. Após o cruzamento da 28, pretende ir para onde? É, fica no litoral entre a 1735 e a 1028. O Whisky November Papá, cheque o trem. Baixa travada, já avisou, vai solicitar base pela direita, pistão na 7. Plano de voo cancelado, instrumentos cancelados 59, autorizado base pela direita, pista 17. É o número 2 para pouso, tráfego número 1 na curta final, um helicóptero. Chame na final. Guardião 05 na escuta. É 37 leve, só um minuto. Centro, controle Salvador Atlântico 3567 com informação Sierra. 3567, desce e mantém 060. 060, 3567. Tango de Abravo, posição. É, no solo agora, senhor. No solo, 59, frequência livre. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Tango, Índia Bravo, grata, boa tarde. Boa. Autorizado a base pela direita, ou na zona da Papá? Autorizado. Autorizado o pouso na 17, 130 graus, 12 nosso. O Lima Kilax Rei confirma o nível final. 1-0-0. Gente, reporte pronto para o lançamento. Yankee Serra Serra, por quanto tempo o senhor pretende ficar entre a 28 e a 17? Por um minuto. Minuto, gente. Só um momento. estou sinal, baixou e travou, 17-8, quilômetro da topar. Ah, o Enx Serra avistado, autorizado pela seguida presente para Ipitanga. Está presente para Ipitanga? Posso efetuar o cruzamento do campo ou pelo litoral? Cruzamento aqui, pista 1028, direto. 1028 direto, está presente o Serra. O ISC November Papá, autorizado pouso, 120 graus, 10 nosso. 1-0-1-2. Em caso de falha, o senhor vai interceptar 120 de Simbra, voar para o marcador e completar o ILS. Em caso de falha, vou na 120 de Simbra e efetua o ILS aqui dentro, 1-0-1-2. Chané 6315, desça para 2 mil pés e aguarde vetor para interceptar o localizador. Para 2000, aguardando vetores, Oxanel, 6315. Afirmativo, redução para 210 nós. Reduzindo para 210 nós, 6315. 6317. 5121, transponde, corrida de saída para Dael, Leida, após Leida voar direto em Ilhéus. 6327 da 10 com curva pela direita. Fala da 10, Dael, Leida, depois direto em Ilhéus. Ok. 01 na pula e chame quando pronto para o posto acionar. Gente, chame na Taxi Lima agora, acho que é Mike Uniforme. Opa, Romeu. Fica Grupo Zulu, mas quantas milhas Salvador afasta? 70 milhas, radial 348. Usa para 250 nós. 070 já está mantendo 250 nós, 755. Mike está no tátil, sim, confere? Aquilo. Só logou no 785, está pronto para o pushback, está aguardando só autorização. Ok, estou checando com o centro no 785, só um minuto. Ok. Pode ir acionando, senhor? É, aguarde no 75, aguarde. Estou checando só por cento, eu não quero acionar porque de repente o plano não aparece com uma rota devido ao NOTAM, aí vai gerar aquele transtorno que você está acionando e no teu plano não vou autorizar o push, entendeu? Ok, então, obrigado. No 012, prossiga para 4 mil pés. Para 4 mil pés com 1.009.02. Xené 6315, desça para 2 mil para interceptar o localizador, voe na proa 140. 140 para 2 mil, intercepta 6312. Bate o 4, Zé. Tome agora o solo em 121 decimal 9, Oscar Mike Uniforme. Oscar Mike Uniforme, sendo tráfego, prossiga via Juliette, reporte Juliette, participar Juliette, Alfa no ponto de espera novamente, 2386, 1009, ajuste. Gol no 0 no 2. No 0 no 2, curve à direita pro 060. Direita, 060, limite permanece? Permanece limite, autorizado 3 mil pés. Para 3 mil no 0. Quem é que chama? Frequência livre. Frequência livre, certo. Utilizado na ILS, o Xanar 6315. 6315, torre 186. Torre 186, obrigado, boa. Triplo Papá Romeu Lima, frequência livre para coordenação. Frequência livre, Papá Romeu Lima, obrigado, senhor, um bom fim de semana. Igualmente. Tá bom, se não encontrar com ele. Xanar 6315, chame final normal. Ali na final normal, 63. Só 3567 reautorizado para 4.000 pés. 4.000 pés, dá 3567. O Gol no 755 reautorizado para 5.000 pés. 5.000, Gol no 755. Gol no 02, direita para o 090. Direita 090, mantendo 3.000. Autorizado 2.000 pés, 1.0.1.2. 2.000, 1.0.1.2. Oceaner 6315, cheque o trem, autorizado pouso, 1.20 graus, 1.2 nós. Baixar de travado, livre pouso, Oceaner 6315. Só um minuto para copy. Oi, Salvador, é o Gol 925. 925 para 060, chegada a ponte, ajuste no 009. 99, tem a informação, Serra, descendo 060, Gol 925. Cruzando agora o 200. Sente. O Gol no 012 para o curso do localizador, curva à direita para o 120. Direita 120 para o curso, Gol no 012. Pan 3567 reduza para 2109. Reduzindo, 2109, Pan 3567. Gol no 755 para 2209. 220, Gol no 755. Salvo o corredor Foto 20 milhas, decolando a 1-7, com curva pela esquerda, com redação para a torre, 0135 transponder, controle opera 11935. Libera a direita, solo 121, decimal 9. Liberando a direita, solo 219, obrigado, boa. Boa. Taxicomagem, torre agora em 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-0-9, bom voo, Unia Nova Graf. Solo Salvador, cordial, boa tarde, Azul 4, 1-1-8, Centro da Sierra. Mike Uniforme, autorizado decolar, 1-1-0 graus, 1-1 nosso. Salvador, trip 5488, está livrando 170 para o 150 na sua escuta. 5488, na proa de Amã, desça e mantenha 070, aguardando vetoração para a final ILS. 070 está descida para a vetoração, trip 5488. 3567, reduza para 1909. 1909, tá? 3567. Confirme. Prossegue a Júlia e Portão 10. Posição 01 autorizado, Sintax. Camarada, táxi. Oscar, ele tá próximo a Caixa Pregos. Afirmativo. Controle, boa tarde, esse é o Papa Tango Oscar Mike Uniforme, decola na sua escuta, curva direita. Oscar Mike Uniforme, contato radar, suba nível 400, corta aí. 400 subindo, Mike U. Gente, e tem então com o Notam que previu o seu voar via entre 50 BDEV, do jeito que o senhor informou pra gente. Só que no meu repetitivo e no centro, tá aparecendo via 14. Então eu fiquei com o centro agora e realmente é necessário o senhor fazer, falar para o seu companheiro fazer um CHG, tá ok, da rota, mudando para essa rota que o senhor tem, que é o Zulu 50, BDEV, UP November 857, Serra Golf Romeo, UP Zulu 16, Groove e assim UP Zulu 14. É, essa rota que o centro tem não pode ser autorizada. A rota 14, o piloto que está, não, o senhor não está autorizando, não. Ele quer que o senhor faça a emissão CHG. É, então vamos passar aqui a tarde aqui. Tudo bem. Vou entrar em contato com a companhia aí. Pra saber a disposição. Paparosca, atento a paraquedismo em Vera Cruz. Houve o lançamento agora. Prossiga via corredores ou, se necessário, pelo norte da ilha. Ok, Vascadeira terminal ou fora? Gente, Grupo Zulu, só estou checando com o centro Recife, ok? Autorização, só um minuto. Gol na 755, reduza para 190 nós. Desça para 3 mil pés. 5488, curve à direita na proa 060. Direita 060, 5488. Afirmativo, o limite nessa proa é a magnética 150 de Simbra. 50 de Simbra, sente. Mudança de frequência, Lima, aquilo X-ray. Frequência livre, X-ray. Gol no 755, desça para 2 mil pés. 2000, gol no 755. No 755, vai voar agora na proa 145. 145, gol no 755. Afirmativo, nesta proa vai interceptar o localizador. Intercepta nesta proa, gol no 755. Passando 080 pro 060, gol no 925. 925, autorizado 3 mil pés. 3 mil pés, gol no 925. Rota lenta, grande, após confins, decolando a 2, com curva pela direita, no perfil do HL, lenta, após o abrigo, em brinde, segue conforme o plano. Aciona 51, controle APR1 no 9.35. Direita, solo 1.21.9. Lenta, após lenta, voa bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, e após segue conforme a rota. Gente, autorizado 360 para Confins, comprando rota plano de voo, Leda, Bridge, após voo Confins. A saída decolador 10, Dael, Leda, 515, 935 ao controle Salvador Azul, 41 noite. Só confirmando, após Bridge, vai interceptar o Zulu 16 e seguir conforme a rota. Bravo, Hotel Zulu, aí segue conforme. Gente, o Azul 41 noite, Bridge, o Upper Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, e após conforme. Para o TAC, Oxané, 6327. 105 a bordo, 2 horas e 10, totalmente alterando a Aracaju. Índia Alfa, 18 meses, ponto de espera, 1009, no ajuste, bom voo. Obrigado, 6327. Azul, 41808, portão, chame ponto plano para o posto acionado. Portará 418. 1500 pés. 2500 pés, com 925. Como é que prossiga? November Alpha, pista a ser definida ainda. Nave 0, 5488. Autorizado 3 mil pés. 3 mil pés. É, 1-0, 1-2, confirme. Afirmativo, gol no 0, no 2 e 1. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, após Juliette. 63 aí. 7, por 0, a próxima decolar. 13567, ainda não tem autorização de pouso, confirma. Autorizado pouso, 120 graus ou no 1 no nosso? 13567. Ele pouso, 10, 3567. Confirmando, mas vou filmar 500 pés, setor norte, 10 milhas, afasta? Ok, está autorizado. Atenção, decolar com proa direto norte. Torre copiou, Oxané 6327. Negativo. Espera pronto. Mantém o ponto de espera. Passando externo, baixando travado, gol no 755, boa tarde, Salvador. Boa tarde, aguarde autorização de pouso. É isso mesmo. 925. Ciente, chame Torre Agora 686 para o acionamento de taxa de decolagem, bom voo. Seu November Alpha. Tá tudo. Controle, autoriza meio pé por Ibapa Alpha, está presente? Autorizado. Livre acionamento, confirme o local de estacionamento. Decolar em 5 minutos. Zero, prepare a Dael. Preparando a Dael 360, aguardando. 3, 2, 1, 7. Pushback acionamento, azul 4118, posição 8. Okay, portão 08, está autorizado, azul 4118, e chame para o táxi. Deixe o portão 7 livre, então contrato da Gol que vai ingressar até o mesmo. Cliente, vai deixar o set livre, tá iniciando o campo táxi. Salve Salvador, bom dia, tá? Boa tarde, tá? 3567. 3567, bem-vindo, prossiga Alfa, Juliette, portão 057-5829, boa tarde. Confirma o portão pro 3567, tá? Juliette, portão 05. E Alfa, Juliette, portão 05, tá? 3567. Vem, Papa Mike, tá pronto, cópia? Pronto, tá pronto. Ok, Itacira, radial 378, 70 milhas, autorizado. 500 pés, decolando da 107, com proa norte, setor norte. Acionado 5146-1935, controle. 1942-1942, Delta Palma. Agora 1-7, Boa Norte, Patrícia. 70 milhas da passagem, rádio 104. Lima, Palma. Delta Palma, correto. Só confirmando, seu B, 02. 04, agora, parte 5, 118-6, 1009 ajuste, bom voo. 26. Só o gol 1785 tá com QSL 185, tá? Sim, QSL 185 a gente vai tentar buscar e aguardar a presença da autorização do centro Recife, gol 1785. Já coordenou com o centro, só tá guardando a autorização. Tá ok, tá na escuta para o gol 1785. Prédios, tem Mauro de Freitas, autorizado pro norte. Tá correndo, tá precisando de falar com o Proaçu aqui que eu vou cruzar a 22 lá na ponta lá, aguardando. Gente, então mantenha a posição. Sou o número 2 para decolar. Eu fiz priorizá-lo. Mantenha a posição. Aguarde para decolar de Mike Golf Mike. Papa Romeo, Índia November Alpha. Qual a sua posição? Gente, chame pronto para ingresso. Gol no 755, no solo aos 22, libere a direita, solo 121 no decimal 9. Pede. 488. Solo objeto 5829. 755, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. 755, foco de trote antes. O Felipe que chamou? Objeto 529, boa tarde. Foco de trote antes. Ok, é, dois notas modulando. Gol no 755, prossiga via Alfa. Alfa, ingresse Kilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio principal. Gol no 755. Alfa, Kilo, e aguarde para ingresso no principal. Prossiga, o tráfego chamou? 5829. Já vai para a África. Índia para próximo, mantém o setor norte e aguarde. Sete. Tá, visual com os dois traços da final da 1-0. Positivo, aguardando instruções para prosseguir para a final da 1-0. Da 1-7. Mantém o setor norte e aguarde, Índia para próximo. Nossa. Rigor no 925, na final, estabilizado, baixar travado. Saíde. Ok, a saída inicialmente era da Elna, 340 para Confins. E conforme a rota para Confins, isso, da Euleda Bride, da Euleda e Bride, inicialmente. Tá ok, muito obrigado. Solo Salvador Azul 4118 com 100 a bordo, 3 horas e 20 minutos de autonomia, alternando o galeão para o taxi. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa, repórter plano ponto de espera, da 1-0. 1009 no ajuste, gol no Azul 4198. Autorizado Juliette Alfa, reporta pronto. Não, 0 Azul 4198. Paulo, já tem autorização no TAR 3217. 219, cliente da informação Serra. Ok, 219 estão modulando aí. TAR 3217. Só um minuto, 360, já aprovado. Só um minutinho para autorização, ok? Sem problema, aguardando. Solo Trip 5219, cliente da Serra. Cliente, 200 para conquista. Na minha escuta, aguardando autorização, número 3 inicialmente. Ok, está na escuta 5219. Foi Mike? Prossiga. Autorizado. Alinhar e manter da presente. Massa, é, para decolagem, para o senhor não perder combustível, esperando, aguarde o posicionamento. Autorizado, aguarde a. Então, sem problemas. Conforme que a previsão de espera. Sim. Mundial, boa tarde, tem marcha no ponto de espera pronto. 51971, eu transpondo.